até na só do 36 a bordo, autonomia 270, Oceana Cruz. 099, autorizado táxi para ponto de espera Pistão 0, via Pati 1 no Taxi Índia. No ponto de espera, chame Torre 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 3. Juno Índia, espera 1 no 8 na 5. Voo 1099, autorizado alinhar e decolar pistão no zero, vento 10 graus, 099. Voo 099, decolou aos 17, chama controle, Salvador, 119, decimal 35. 1935, bom trabalho, 099. Boa noite. Controle, boa noite, com 1099, Arbo, passando 1560. 099, contato radar, suba nível 360 via CBR. 360. Lula 705 autorizado, chama o táxi. Lula 705, autorizado táxi para o ponto de espera pistão 0, via táxi Índia, no ponto de espera chame torre 118 decimal 95, ajuste no 013, bom voo. Lula 013, 1099, passa 180, chame ao centro Recife, na pretensão 260 até 1288. 260, 1288, ou 1099. Autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0-100, 1-1-0 graus, 0-9-9. Autorizado, alinhar e decolar, 1-0, 1-0-0. Uno 705, decolou 27, chama controle Salvador, 119, decimal 35. 1935, 705, boa noite, obrigado. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol 1705. Noite, gol 1866, com as vistas, cruza 210. Tá, radar, suba via saída da R para nível 360, veja lá. Via saída, para o 360, 705. Seria possível pro de Leda? Cruzado Leda, 1705. Ah, autorizado Leda, obrigado. 1866, chamei um em 1919, decimal 35. Dessa via chegada a Mari para 2 mil pés, que não é na 0 na 3. Via chegada a Mari para 2 mil, gol 1 no 8 mil. frequência 1935. Dessa via chegada Mari para 2000 pés, Canedal no 093, vigilante. Via para 05, passa 180, chama sempre 1251 na torna 3325. 513325? Te amo. Obrigado, mãe. Vitor, boa noite. Autorizada a chegada Bonf, reporte pressão na terminal 40 milhas. Salvador, muito boa noite, ponto 168, passando 250, cliente da Victor. Gol 968, contato radar, dessa via chegada a Mari para 2000 pés, Penegal na 093. Via para 2000 pés, 10013, autoriza ETAP. Cruzado ETAP. Muito obrigado. Controle Salvador, gol 1866, estabilizado. 1866, complete final ILS, por aí o 98, decimal 95. 95, boa noite. Boa. 3850, atrasado final, ILS, X-Ray, pistão na zero, reporte localizador. Vai reportar no localizador, 3850. Salvador, gol 1866, muito boa noite, está estabilizado, abaixado e parado. Gol 1866, ajuste no 013, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização, gol 1866. Estado, pouso autorizado, pista 10. Vento 110 graus, 119. Vento, pouso autorizado, 1866. Victor, é com o Victor, deixa aí, mantenha 4 no pé, ajusta o tímetro na 0 no 4. 4 no pé, 0 no 4, muito bem. Da 3858 no localizador visual. Tem 3858, completo sinal, chame todos. 1-1-8-9-9-5. Boa. Salvador, 3858, 3 milhas e meia para o Índia Serra. 3858, continue a aproximação, aguarde, pista livre. 58. Direita 1211, gol 1866. 1866, livrou. Dono 866, boa noite, táxi de Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette para 04, boa noite, 66. Será coordenado junto à Torre Salvador, pousa na 17. Obrigado, você vai apresentar na sua disputa aí, pode levar a coordenação. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. To the main apron gate 1-1. Michael 230, please turn the aircraft report to enter main apron. Clear to start to report before entering main apron, American 230. Direita 21, 1, 2, 1, 3, 2, 5, 1. Salve Salvador, boa noite, 3258, livrando a 1 a 0. 3258, boa noite, Taxi Alfa, Juliette, portão 02. Alfa Juliette 2, 3258. Altimetria 390, sem identificação via chegada à Mare, desse até 050, ajuste altimetria 390, 14. Autorizado, chamando a metro 190. Uno 168, passa bem na completa final, chama de 2, 118, decimal, 95. Só que o Victor disse que mantém 2 no pé, eu estou de metrô 904. Você sente que na pista não sai de aproximação apenas visual? Check, o senhor irá interceptar a final da 10 e solicitar diretamente a torre, pois a mesma está ciente da solicitação do seu pistão 7. Perfeito, isso mesmo, obrigado aí pela coordenação. Turn 230, continue towing the aircraft, turn to the gate 11. Roger, continue tow to gate 11, American 230. Boa noite, táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, para o 05, voo 968. Controle Salvador, Vitor, corrida estabilizada com a 10. O Victor completo final chama a torre, 1-1-8-9-5. Juliette, 95 agora com a torre, obrigado. Xenon é 310, desce mantendo os mil pés, ajuste o altímetro 9014, sempre estabilizado. 9014, desce para 2000, pode descer direto? Pode, sem restrições, o Xenon é 310. Aguardando a progressão de pouso, seu Vitor, é com retrocessão, pouso na cabeceira 17. Chame para o cancelamento do plano. Tá para o cancelamento, Vitor, né, Vitor? Ok. Cancela o plano ao 00-2200, fita de base pela direita, reposta na base, baixa a trava. Reposta na base, baixa a trava, 97, Vitor, né, Vitor? Vitor é com Vitor, pouso autorizado aqui em 37, vento 90 graus, não dá mais. Tenta, quase 10 vidas, pouso não, mas é. Victor Eco Vista, no Soma 03, confirme o empate. Autorizado, resposta livrão. Chanel 6190. Chanel 6190, faça a duna, completo sinal, chame turno. 118, décimo 9. 118, 6390. Chanel 6390, estabilizado. 6390, pouso autorizado, pista 90, venta no 20 graus, 109. posição 908, direita 1219. Salvo da Grand American 230, Park at Gate 11, you have a good evening. Copy that, good evening, sir. Salvo do Salvador, Portão 063, 10, 10, 10. Boa noite, autorizado Alfa Juliette, Portão 03. Passando o Vitor, é com o Vitor, prossiga. Boa noite, nós estamos aqui no Parque Pato. Conhecido o Parque para o Parque de Pre-Noite, no Parque 3. Muito bem, por gentileza, confirme se já foi coordenado junto à Infraero o seu pernoite no Parque 3. A nossa coordenação coordenou o Vitor da Infraero no Parque 3, é a operação S3, Vale Foco, vai ser amanhã cedo. Muito bem, ciente. O Vitor é com o Vitor. Tenho autorizado o táxi. Chame na hora.